Qual é, compadre? Para aí mesmo, tá indo pra onde? Pô, irmão, vim falar com o patrão aí, tá ligado? Conhecido dele aí, essa parada aí. Calma aí, neguinho. Tá pensando que essa porra aqui é bagunça? Qualquer um pode entrar aqui e falar com o patrão? Como é que é teu nome? Meu nome é Jack, irmão. O cara já me conhece já, pô. Aí, tu tá ligado que essa porra for caô, sabe qual vai ser, né? Tá ligado, irmão. Patrão, tá na escuta? Patrão, tá na escuta? Na escuta, braço. O que que tá pegando? Aí, se liga aí. Tem um maluco aqui embaixo, tá querendo falar contigo. Qual o nome do maluco? Como é que é o teu nome mesmo? É Jack, irmão. Jack. Aí, o nome dele é Jack. Ah, pode crer, braço. O cara é parceiro, pode liberar. Já então, patrão. O cara tá a caminho. Ah, pode subir lá, mano. Valeu, irmão. Pode entrar, irmão. A porta tá aberta. E aí, sangue bom? Tranquilidade, irmão? E aí, tranquilo, cara? Então, qual é a parada? O que que tá pegando, irmão? Pô, irmão, sabe qual é? Eu tive um sonho sinistro, irmão. Que mano é sonho, rapaz? Que parada é essa? Pô, um sonho sinistro, que a favela tá toda alombrada, tá ligado? Vários mortos, inclusive você também. Ih, para de caô, irmão. O bagulho tá tranquilão, tá ligado? Tu tá viajando, irmão. Tu tá estressado. Aí, marca aí, mané. Eu vou abrir um gelo pra nós, tá ligado? Pra tu ficar mais calmo, morô? Pô, irmão, posso falar um negócio? Sai dessa vida enquanto é tempo, irmão. Compadre, vou te dar um papo reto. Quando eu mais precisei da sociedade, ninguém lembrou que eu tinha filho, tá ligado? Família. Então, irmão, que se exploda o sistema, sociedade, tá ligado? Porque agora é tudo comigo mesmo. É tudo no meu nome, mané.